Quero ver Jesus salvando os pecadores. Eu quero ver. Quero ver Jesus sanando as suas dores. Eu quero ver. Quero ver Jesus caçando os dissabores. Eu quero ver. Eu quero ver Jesus guiando os seus labores. Eu quero ver Jesus me enchendo de poder. Me enchendo de poder. Eu quero ver Jesus revendo o meu saber. Revendo meu saber. Eu quero ver Jesus fazendo meu querer. Quero ver Jesus sabendo meu viver. Eu quero ver Jesus agindo como agiu. Eu quero ver. Eu quero ver Jesus sentindo o que sentiu. Eu quero ver. Eu quero ver Jesus cumprindo o que cumpriu. Eu quero ver. Eu quero ver Jesus ouvindo o que ouviu. Eu quero ver Jesus mexendo de poder. Enchendo de poder. Eu quero ver Jesus revendo meu saber. Revendo meu saber. Eu quero ver Jesus fazendo meu querer. Eu quero ver Jesus sabendo meu viver. Eu quero ver Jesus mexendo de poder. Enchendo de poder. Eu quero ver Jesus revendo meu saber. Revendo meu saber. Eu quero ver Jesus fazendo meu querer. Quero ver Jesus sabendo meu viver. Eu quero ver Jesus me enchendo de poder. Enchendo de poder. Eu quero ver Jesus revendo meu saber. Revendo meu saber. Eu quero ver Jesus fazendo meu querer. Eu quero ver Jesus sabendo meu viver. Eu quero ver Jesus me enchendo de poder. Enchendo de poder. Eu quero ver Jesus revendo meu saber. Revendo meu saber. Quero ver Jesus fazendo meu querer. Eu quero ver Jesus sabendo meu viver.